Atenção para o top de 3 segundos. Venha mais um campeão de audiência. Boa tarde, distorção. E é isso aí, boa tarde galerinha, ótima tarde para vocês ouvintes aqui da Rádio Amparo FM 98.1, é bem melhor, uma ótima tarde a todos vocês. Não é isso aí, Pablito? É isso aí, Amparo FM ao vivo, boa tarde para todos vocês, esse domingão, dia 4 de setembro de 2016. É galera, exatamente, mandou um abraço a todas as bandas aí que sempre está conectada aqui com a gente através do nosso site, que é o www.radioamparofm.urix.com/amparofm. Entra lá no site e ouça nossa programação no programa Distorção, que está iniciando, são 14 horas e 6 minutos. Hoje é 4 de 9 de 2016. É isso aí. Uma boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Distorção. E mandar um abraço aqui pra galera da banda Saga HC, a Conexão PE, a todas as bandas, a todos os nossos que estão ouvindo a gente aqui em Peixinhos Olinda através da Sintonia 98.1, a todos os comerciantes. E para iniciar, vamos com Pantera, Cowboys from Hell. Vamos embora, daqui a pouco a gente volta. É isso aí, não sai daí. Down below, aim at you with the troubles of hell. Tears down, yeah, we want a time. 2:11. Saia da monotonia. Ah, Brindpense, a melhor. Amparo. É. Filme. Um show de rádio. É sucesso. Amparo FM toca. É isso aí, boa tarde, mais um Distorção aqui, isso várias, aí. Várias conexões hoje, temos aí pessoal de várias partes do país, né, várias partes da cidade e do estado conectando aqui com Distorção. E mandar um beijão pra Elisa, ela que está aqui no bairro que dos Coelhos, ouvindo a gente, Cowboy, ela que sempre é um ouvinte fiel, que está passando férias aqui, ela que mora hoje, atualmente, lá na Alemanha, e é sempre um grande prazer estar levando as raízes de Olinda, do programa de Distorção, de toda a energia aqui sintonizado. Um abraço, Elisa, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, sempre conectada no programa e ligada aqui na Rádio Amparo, Cowboy. É bom a gente ter essa atividade aí paralela, né? Gratifica muito o nosso trabalho e a gente fica contente aí pela participação. Exatamente. Mas foi a semana muito doida que passou, né? Começamos aí a primeira semana propriamente dita do mês de setembro, mas esses dias, pela metade, semana pela metade, disse que tivemos um danado de um impeachment, né? Tivemos a explosão da subestação de energia na presidente Kennedy. Exatamente. Lá do curado, o Cowboy deu pra ver, viu? Deu pra ver o clarão? Eu vi o clarão, a gente parou aí. É o clipe Cold Slave. Exatamente. Foi uma semana meio que com muitas notícias, não é, Cowboy? E lembrando que mandar um abraço aqui que tá conectado aqui com a gente, a Beatriz Moura e a Mércia Azevedo, Cowboy, falando aqui, ó. Dizendo que lá na rua dela deu pra ver também. Ah, é? Que bairro é que elas estão? Macaxeira. Na Macaxeira? É, ali Casa Amarela. Coisa boa. Então, vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Tem uns detalhes aí de shows e eventos que estão acontecendo agora. Isso e a aí. Gente vai falar. Lembrando que hoje tem Cubana, do Bela Vista, com Edinho, Jacaré e o Valdir Português. Todo mundo convidado aí pra noite cubana. Né? Quem quiser pintar lá, 5 realitos, fica ligadão. Noite cubana faz bem pro coração, né, não, Cowboy? Isso. Curta a fanpage do nosso programa, facebook.com/programa-distorção. E não assiste o Dança dos Lascados. tem esses problemas aí, a gente pula. É, tipo pula catraca. Pois é, o cara só leva moral dançando. Vamos embora, vamos lá, Varé, agora com o Ray of Dog. Daqui a pouco a gente volta. De volta aos anos 70. 2:24. Nós somos a 98 FM. A frequência dos grandes sucessos. We'll be right back. Ao vivo. 2:37. E aí, baby, há pedidos. Ei. Aí, rolou Lobão do álbum Vida Bandida, né? Isso aí. Música que dá nome ao álbum, né? Um álbum gravado em 87, que foi premiado, muito premiado na época. Os dois grandes álbuns de 87 do rock nacional foram Capital Inicial Independência e o Vida Bandida do Lobão, né? Foram os grandes destaques do ano de 87. E nosso amigo Carlos Eduardo, lá de Rio Doce, pediu aí Vida Bandida na maior classe, né? Classudamente aí na participação que ele sempre faz. Grande Carlos Eduardo aí pedindo Lobão, né? Aqui na nossa, na sua Rádio Amparo FM. E temos aí, né, conectividade, são 2 horas e 38 minutos. Temos conectividade aqui de informações sobre a questão do pleito desse ano, né? Que em menos de um mês teremos aí novos prefeitos e vereadores e alguns segundo turnos, né? E aí as regras são grandes, né? As regras são, né, para quebrar, né, quem quer burlar a lei eleitoral. Conta aí, Pablo Henrique. É isso aí, é nova regra, deixa 51% dos candidatos sem dinheiro, a redução das verbas, além do fim do financiamento empresarial, está relacionada ao fato de as campanhas terem ficado mais curtas. É, se tá curta, né, sem falar em crise, né, cowboy? Exatamente, né, você vê fatidicamente nas próprias campanhas, nas ruas, a diminuição da campanha, não é, cowboy? Da forma de pessoas trabalhando com a política e aquela zoada que geralmente muitas pessoas reclamavam e até... As regras e as punições, né, mudaram. Então fica ligado aí, né, você pode ser enquadrado em crime eleitoral, né? Em certos casos, né, até pela questão da Lava Jato, né, muitas coisas foram mudadas ou adaptadas para nossa realidade. O que é que temos aí? Amparo FM no programa Distorção. Aqui é bem melhor e é ao vivo. E liga pra gente, o número 3244-2157. Liga e participe. Então, temos também questão aí de passaporte aí, né? Mais novas regras também? Seria? Pois é, Europa fecha as portas a mais brasileiros. Nos 3 primeiros meses de 2016, 883 brasileiros foram impedidos de entrar em território europeu. É vale o controle, né? Temos aqui conexão também com o Ricardo Melo, do Rock na Veia. Alô, né? Ricardo Melo, um abração. A turma tá tomando contas, aê, cowboy! Aê, os cowboy! É, cowboy! Então, baby, é aquela velha história, né? Vamos agora pra um breakzinho de nada e voltamos já já. Amparo FM, volta já já. Fique ligado. Não desligue, essa é a melhor. Amparo FM. E aí, baby? E aí? 2:42, esse é o Distorção. Não passe mal, não. Esqueça o chato do Faustão. Fica ligadão. A gente tá aqui sempre aos sábados e domingos, né? A partir das 2 da tarde. E lembrando que quem for pro lado ali do Cabo Santo Agostinho hoje terá uma parada da diversidade. E no próximo dia 7, meu aniversário, vai ter a parada dos excluídos, o grito dos excluídos, né? E lembrando que hoje o Papa Francisco inicia hoje, né, a canonização da Madre Teresa de Calcutá, cowboy. Olha aí. Ela está se tornando santa. É, né? Ela fez muitas coisas legais, né? Um abraço aí pra galera do Reduto do Rock. A Sheila tá aqui na área e o Anderson também. A galera do Rock na Veia, né? É. E lembrando que... Beleza. Houve um início de incêndio na Serralharia. Calma, cowboy. Você serra, serralharia. Exato. houve o início de um incêndio aqui em Olinda, Cowboy. Logo mais trazendo mais informações sobre esse incêndio. É, né? Tudo que tem combustão, né? Queima. Carlos Eduardo, meu filho, tá queimando o que aí? Diga aí pra gente. É. Beleza, ele pediu Lobão aqui. E temos mais conexão aí, ó. Quem tá falando comigo aqui é a Daniele do Espinheiro, Cowboy. Tá pedindo a música aqui do Dead Fish. Quem? A Daniele com sua prima Daiane. Então que bairro? Espinheiro. Opa, terra boa. Ouvindo a gente aqui, ó. Não é a terra do hambúrguer barato, não. Daqui a pouco toca pra vocês, hein? Galera, é o seguinte, o Dead Fish toca com o pessoal do Gritando HC no próximo dia 6, né? Lá no Recife Antigo, né? No antigo Docas, né? É a volta do Docas, né, Cowboy? Será novo Docas, novo Docas, né? Fica ligado aí, Dead Fish, dia 6. Então, mais a última notícia da hora aqui, questão financeira, mercadológica e econômica. Pois é, sem trabalho e sem crédito, brasileiro reduz endividamento. Em junho, a fatia de endividados atingiu o menor patamar desde dezembro de 2012. É isso aí, galera. Hora do vampiro. Vamos lá com Raul Seixas com a magia do amor. Isso aí, já voltamos. Tem magia, amor? Tem magia? Tem, né? Tem eletricidade, né? Tem feitiço, né? Lá, saca a letra aí, Raul Seixas, com Magia do Amor. Me fascina a tua morte mal morrida e a tua luta pra ficar em tal estado. O teu beijo tão fatal nunca me assusta, pois existe um fim pro sangue derramado. Me fascina os teus olhos quando brilham, pouco antes de escolher quem te seduz. E me fascinam os teus medos absurdos, a estaca, o alho, o fogo, o sol, a cruz. Me fascina a tua força, muito embora não consiga resistir à frágil aurora e tua capa de uma escuridão sem mácula. Me fascina os teus dentes assustadores e teus séculos de lendas e de horrores e a nobreza do teu nome, Conde Drácula. 2:47. E aí, baby? Certo? Foo Fighters com Doa, também rolou The Cure e Raul Seixas, Magia de Amor, pra você aí ficar bem pra começar uma semana, né? Legal! Legal! Uma ótima tarde pra vocês, sejam bem-vindos. Mas também notícias chatas, né? Notícias, né? Que preocupam da criança ao vovô. E o seu bolso também, né? Que já pagamos tantos impostos? Então, vê só, alta de ICMS encarece medicamento em Pernambuco. A alíquota passou de 17% para 18% em vários estados do Brasil, inclusive aqui em Pernambuco. É o terceiro aumento dentro de um ano, Cowboy. Então, para você ver, fora os impostos que a gente já paga, né, temos que ainda engolir, né, aumentos consecutivos. Pois é, e também a greve dos bancários. Que começa terça-feira. Você que tem alguma bronca para resolver com o banco, ou em banco, né? Resolva-se. Um abraço aí para o Wagner Souto, que tá na audiência. É isso aí, Wagner. Então, se liga aí que mais polêmicas, né, que cercam a questão do Pokémon Go, né? Pois é, né? Acontecem, são geradas pelo mundo, né? Mais um aí, ó. Pois é, Bélgica quer proibir Pokémon Go em aeroportos. O ministro considera que o aeroporto não seja o local ideal para o game. É isso aí, fazer o quê, né? O pessoal aí, no metrô, teve já uma placa explicativa, educativa, para que as pessoas se liguem para não cair na vala lá, passa os trilhos. E tem uma notícia até que meio que engraçada, cowboy. Temer é visto comprando um sapato na China. O quê? Oh, será que ele foi lá pra China comprar um sapato? Vai mais barato! seria o nosso vampiro Temer, né? Vampiro! Já tá chupando lá os asiáticos, né? Em vez de comprar, né, consumir produto nacional, ele já tá lá vampirando, né, o mercado asiático, que é explorativo, né? E falando do esporte, Nico Rosberg vence o Grande Prêmio da Itália, cowboy. A briga fica acirrada. E do grande destaque, o esporte fica em 15º entre os mais valiosos na estatal brasileira, o Clube Esporte Recife. Tá em que 15º lugar? 15º, de um dos clubes mais rentável. Ah, então tá tudo bem, né, financeiramente, isso quer dizer, né? É, exatamente. Caracteriza isso, seria A, seria V. Então, galera, são 2 horas e 58 minutos, vamos de mais uma música pra encerrar o bloco, daqui a pouco a gente volta. Vamos com a banda Rush, com Good New Fist, pra fechar esse bloco. 2:58. We'll be right back. Faro FM. Aí galera, vocês ouviram aí a banda Rush representando o Canadá aqui dentro do Distorção. A gente volta daqui a pouco depois do nosso break. Beleza? 3 e 3. Não mude, não desligue. Essa é a melhor. Amparo FM. É isso aí, Amparo FM, hoje, 4 de setembro, minha filha. É bronca, viu? Bronca. É, um abraço aí pra Ana. Alô, beleza? Ana. Hoje é 4 de setembro, já se passaram 248 dias de 2016, faltando 118 pra acabar. E mandar um alô aqui pro que tá lá na Caxangá, o enrolado Xavier, nosso amigo Valdir Xavier Cowboy. É, ele quer ver hoje o Negão lá, né? O Negão, Maracatuz. É. Vou pra Cubana, viu? Olha, eu tô avisando logo, vou pra Cubana. A lua hoje é nova, galera. Lua nova. Estamos no signo dos virginianos, cowboy. É, dia 7 de setembro. Dia 7 eu tô trabalhando. Pois é. Oh, um abraço. Mas terça do vinil a gente comemora. É, um abraço para Carlinhos Silva, Mônica Bruma, Leandro Silva, José Coelho Neto, Sueli de Paula, Mariana Dutra, Gutenberg Silva, Ana Beatriz, Raidred, Mirinha, Adal Xavier, Bruno Monticelli e Miriam Pereira. Miriam Pereira, ela faz programa aqui, na, sempre aos sábados aqui, recordação. Beijão pra nossa amiga aqui, querida locutora também aqui da Rádio Amparo e a todos os locutores. E a Belinha. E a Belinha, ao Wagner Souto, a toda a equipe aqui da Rádio Amparo. E lembrando, cowboy, que o sistema de comunicação é implantado no portal da JUSCEP. Quem não sabe que a JUSCEP, né? É a grande. Se você quer fazer, né? Abrir uma empresa, né? Aí você. Qual órgão que você vai procurar para abrir uma CNPJ? Você vai lá na JUSCEP. Beleza? E a sustentabilidade. A Unesco apresenta o primeiro estudo de território de SWAP. Swap. Exatamente. Beleza. Temos aí conexão também aqui, né? Mais comunicação sobre a questão do farol alto, baixo, né? Pois é, a Justiça do Distrito Federal suspende lei do farol baixo em todo o país. É aquela velha história, né? Mais uma lei para pegar dinheiro de vocês, né? Então, é aquela velha e complicada história. Pois é, vai e volta. Porque vai e volta. As pessoas falam, eu comprei um carro, eu tenho um carro. É só uma frase feita, você não tem nada. É. Deixa de pagar? Se você é seu. Deixa de pagar para ver se não recolhe pro depósito? Então. Então, isso poderia fazer algo. Se você paga algo, por que você tem que ficar pagando por algo? Eles ficam inventando mais, ninguém reclama, né? É isso aí, ninguém ó. Reclama. Ó, preste atenção. E lembrando, cowboy, que o governo lança horta orgânica. Lança o programa em todo canto qual dos órgãos públicos. Horta orgânica. Qual governo? Qual? Governo atual. Qual atual? O do Temer? É, exatamente. O Piro Temer? É, exatamente. É complicado. Mas é aquela velha história, lançar não é pôr em prática, então fica aquela velha história, né? Tá tendo tantos cortes aí no orçamento, que a gente fica perguntando, vou lançar o quê? Você tem que cortar, fazer corte. Pois é, reduzindo ministérios. E vamos falar de água, poços aqui e os operadores, cowboy, terão uma grande diferença, hein? Se liga só. A Compesa junto com a RMR estão automatizando todo esse sistema. É, porque se perde muita água no qualquer setor de distribuição da Compesa, até chegar na sua casa, passa por vários buracos, né, na tubulação. Isso aí. Então se perde 40% da água potável que chega na sua casa, se perde no caminho. Então vamos se ligar. Quem tiver aí um vazamento na sua rua, busque informar a Compesa ou ao órgão responsável, você que tá fora do estado de Pernambuco, você pode também informar aí, vamos aí preservar esse bem líquido que é a água. E com a expansão, com a aplicação da tecnologia, nos primeiros 87 poços, a Compesa expande de 50 a 178 poços que existem na operação na região metropolitana do Recife, município de Goiânia, cowboy. Goiânia, né? Goiânia que tá tendo aí uma grande... uma grande expansão aí por conta das fábricas instaladas, principalmente a Fiat. Vamos embora de música, daqui a pouco a gente volta, são 3 horas e 11 minutos. Você ficou informado de algumas coisas que estão acontecendo ou aconteceram. Então, fica ligado aí, Amparo FM, sintonize 98.1 ou se liga aí pela internet nos nossos endereços eletrônicos. Vamos lá com a banda Viper, com o Teatro ao Feito, daqui a pouco a gente volta. Yeah. ao vivo. É isso aí, Amparo FM ao vivo aqui. Grande som aí a pedidos, né, cowboy? Exatamente. Forneça aí o nome das danadas. É, exatamente. A Andrade e a Rafaela, elas que estão lá no bairro do Espinheiro ouvindo a gente através do nosso, da nossa sintonia 98.1. E ouviram aí a música nova do Dead Fish, do que nome, que música que dá nome ao disco que eles lançaram no passado, do Abril Rock. Nome da música Vitória. Isso. E nome do álbum também, Vitória. E cowboy, temos conexão também aqui, ó, diretamente lá da Caxangá com a Dani Damasio, ela que era de Aruba. Tá passando as férias aqui, não sei, ainda não explicou direito. E tá com a galera tomando um aqui, ó, com a Neva, a Girlane, o Dé e a Jane, cowboy. Mas rapaz, esse pessoal tá tomando um, não ofereceu nem um brinde pra gente aqui. É. Que, manda ligar aí pra gente botar aqui ao vivo que a gente desenrola aí, essas connections. Lembra, né? Que você pode ouvir a gente através do nosso site, que é o www. Sheila, você está ouvindo a gente, Sheila? Você que tá no Reduto do Rock aí, você que é de São Paulo... Sheila, é você mesmo? Seja então... bem-vindo ao Distorção. Lembrando que você pode ouvir a gente através do rádio amparofm.wix.com/amparofm. Entra lá no nosso site, curta a nossa fanpage também, não é, Pablito? E também curta a fanpage no nosso programa, facebook.com/programadistorção. Sheila, você está em que parte de São Paulo aí? Diz aí pra gente dar um alô aí, eu também sou de São Paulo. E chegando na conexão, cowboy aqui, ó, a Fabiola, lá do Engenho do Meio, da terra do hambúrguer barato. Ei. Fabiola, meu irmão, olha, cada vez, olha, todo canto o hambúrguer aumenta. Todo canto você vai comprar um hambúrguer e tem aquela variação de preço, mas só Engenho do Meio ali, Roda de Fogo, que preço baixa, rapaz. Tem alguma inflação lá, ao contrário. A terra do hambúrguer barato, Engenho do Meio. Beleza, era São Paulo era... capital, Zé. Eita, São Paulo capital. Sheila, minha filha, como é que tá as coisas por aí? Cadê a Manu, rapaz? Manu é gente finíssima aí, ó. O Anderson, né? O nosso amigo Gabriel Lobo, Mestre Lobo, né? Galera que tá sempre aí, né? 24 horas falando de música boa, né? O Marcão aí, isso novato, aí, né? Tem o Rodrigo também, beleza? E aí, conexão aqui também com o nosso amigo Magão aqui, nosso ouvinte, nosso lá de Porto de Galinhas. Vou fazer a visita aqui a gente. Magão, meu filho, daqui a pouco você fala aí como é que é ouvir o Distorção lá de Porto de Galinha, aquela terra danada lá. A terra das galinhas, né, cowboy? Que galinha. Isso, cowboy? Ah, vamos saber disso. E nosso amigo aqui do Rock na Veia, grande Ricardo Carvalho, na manga, beleza? E o pessoal do Crematório também, né, o grupo aí do Facebook, Crematório Recife, um abração aí, Miquel Yang e companhia. E o infragadelho aí curtiu aí a nossa, nossa postada aí do Dead Fish que rolou agora há pouco. Alguma notícia aí perturbante? Cowboy. Que mais tem agora é notícia perturbadora, né? Assalta ônibus, greve de ônibus. Greve dos bancários. A greve é porque assim, a greve dos ônibus é o seguinte, de vez em quando, por conta da violência, eles dão uma parada de 1 a 2 horas e trava o trânsito no centro da cidade, só para chamar a atenção. E aí, imagina você ter uma hora marcada, uma prova, uma entrevista de emprego, um exame, e aí trava tudo, né? Pense nisso também. Então, como é que são as da igreja? Vai cair o que aí da igreja aí? Ó, ligação aqui, ó. Vai cair o que da igreja aí, rapaz? Quem será? Quem será? Alô, boa tarde. Boa tarde, filho. Alô, boa tarde. Quem eu falo? Quem falarei. Fabiola. Fabiola. Alô, Fabiola. Fabiola. Solta o áudio aí, pô. Alô, boa tarde. Alô. Conexão diretamente aqui com Fabiola Gonçalves, lá da terra do hambúrguer barato. Será? Alô. Alô, boa tarde. Caiu a ligação? Liga de novo. Tá melhor aqui, cowboy. A viagem aí tá viajado demais. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta esperando Fabiola do hambúrguer aí barato. Lá do Jando, meu, você quer comer um hambúrguer barato, né? Fazendo mexer não, ó. Já tem um lugar pra comer. Beleza. Quem será? Então, uma ótima tarde pra vocês aí, fica ligadão. Vamos com Hollis Band, com Fall Guy. Daqui a pouco a gente volta. Para o FM 98.1. Sometimes I feel so small. Sometimes I think I can beat them all. But most of the time I just feel confused. I try, I really try. I try to keep myself in line. But it's to feel like a fall guy, messed up and used, messed up and used. It's hard to be a fall guy. They push my buttons and pull my strings. I lose my temper and I do things that I wish I hadn't done. Try hard to contain myself, defend, maintain, and explain myself. But sometimes people just wear me out. I'm falling down again. I am believing again. I'm going down again. Messed up and used, torn up and used, ripped off. E 31. Não pode não desligue. Essa é a melhor. Amparo FM. É isso aí, baby. Você está aqui no Distorção. Sejam bem-vindos. Sabadão, foi ontem, a gente teve aqui uma conexão muito legal. E hoje podemos dizer que o domingão vai. Distorção aqui vai dar todas as né, credenciais para você nunca mais ver o chato do Faustão. E conexão aqui com o Porto de Galinhas, o nosso amigo aqui, ouvinte, Magão. Magão, como é que foi tu ouvir o Distorção pela primeira vez? A indicação foi do nosso amigo aqui, Arthur Felipe, nosso amigo Fura Fila, né? E você, né? Antes, tem vários destaques de ouvintes aqui. Tem a ouvinte, tá agora a Sheila, lá em São Paulo, capital, ouvindo aqui o Distorção. Né? Ele sempre ouve a gente lá a na Fabíola Alemanha. A aí que tá com vergonha, né? Fabíola, né? Deixa dessa vergonha. O Carlos Eduardo tá lá em Rio Doce, tá sempre ouve a gente. E o pessoal lá de Vitória, tem a galera de Timbaúba, Carpina, o pessoal aqui da comunidade de Peixinhos e tal. Como é que foi você ouvir o Distorção assim e entender um pouco o que é isso, como é que foi? Como é que foi o choque, né? Assim, foi uma experiência muito boa. Eu tava sem nenhuma mídia lá em Porto de Galinhas, o meu amigo Filipinho mandou lá o aplicativo, né? Eu acessei o Rádio Amparo e aí fiquei muito surpreso, porque além de ficar muito feliz ver assim a galera daqui fazendo o programa com a linguagem da gente daqui, né? Um negócio bem informal. Eu também fiquei muito feliz assim de ter o contato de... Eu me lembro que eu escutei uma música de começo, assim, foi uma música daquelas que minha tia escutava antigamente, daqueles cantores que eu nem me lembro o nome, e depois um rock, e depois um forró. Aí eu disse, poxa, essa rádio é muito democrática, velho. Achei muito... Fiquei muito feliz, assim, tanto por ter o meu amigo na rádio, de estar podendo escutar rádio, que fazia tempo que eu não escutava rádio, certo? Fiquei muito feliz, e da qualidade que tinha, que eu fiquei muito surpreso com a qualidade da rádio. Eu confesso que não esperava que fosse tão boa quanto aquilo com que eu realmente me deparei. E até hoje estamos aí. Gosto muito da Rádio Amparo. Contribuo bastante com minhas músicas. Espero que as pessoas gostem das músicas que eu mando. Ele sempre tá rodando as músicas lá. São muito legal. E é conhecimento puro, pura cultura aí, o Magão. Sempre dando esse privilégio de informar a gente também de musicalidade e de cultura, cowboy. Eu acho interessante, assim, a relação que a gente tem com o ouvinte, né? Além das bandas que a gente consegue, né, acompanhar. É essa maneira sutil, né? A gente sempre busca que o ouvinte ele se sinta parte do processo, né? A gente sempre fala que antigamente o cara comprava o disco por causa de uma música, né? E só escutava aquela música, né? E não sabia das outras músicas. Tinha esse segredo. E a gente aqui busca tocar as músicas que às vezes as pessoas não ouvem, mas de uma maneira... Um históricozinho, com um contexto, com até uma questão histórica. A gente vai até falar do dia daqui a pouco. São 3:37. É muito uma satisfação tê-lo aqui. E a gente, depois de ir lá pra Cubana, vai ser melhor ainda, né? Acho que faz um tempo. Foi quanto tempo lá na Cubana? Eu acho que fazem uns 4 meses. Eu acho que eu só fui uma vez e foi, acho que há 4 ou 5 meses atrás. Acho que foi isso aí. E por falar em Cubana, viu? Tem uma indicação de uma música muito boa aí, na vibe da Cubana. Depois eu vou pedir aqui pro meu amigo Filipinho, acho que a turma vai gostar quando escutar. Olha aí, vamos embora. Será que é o Santana? Olha como vai. Amparo FM no programa de Distorção, aqui é bem melhor. E a Fabíola tá dizendo que tá adorando aqui a entrevista com a galera aqui. Tá dizendo aqui que o Aldalho também, na sequência... Dizer que tá adorando o programa aqui, ó, cowboy. Então, galera, chama aí, ó, chama a tua avó, o cachorro, o vizinho aí, o cara da padaria que faz pão duro pra você aí e tal. Essa música aqui é Fabíola, sinta-se à vontade. E você aí, ó, pode ligar aqui pra gente pelo 3244-2157, dê sua informação, contribuição, contribua com a nossa ideia. Então vamos de música, daqui a pouco a gente volta, né? É importante que você aí preste atenção no que a gente tá dizendo aí das músicas aí, que às vezes você não conhece, mas já ouviu falar, né? E aí a gente vai se ajudando, né? Importante é você ter opção, né? Exato. Na vida, você pode ter um trabalho chato, um namorado chato, né? Uma família chata, mas pelo menos você tem a opção, né? De não ser chato. Beleza? Vamos lá com Rita Lee, com o Disco Voador. Quem quiser sair do país, né? Quem quiser ir embora do Brasil. É com essa onda de impeachment, todo mundo quer ir embora, né? Todo mundo quer correr do Temer, do vampiro Temer aí. Vamos embora, Disco Voador, Rita Lee aí pra vocês aí. Daqui a pouco a gente volta. Vejo uma luz brilhando no céu da terra. É azul, é azul. Não é avião, não é estrela. Aquela é a luz de um disco voador. Disco voador. Trazendo do céu um segredo, olhando pra mim com um pouco de medo, querendo pular na janela, ligar a vitrola e trazer de vela. Disco pirata, disco invasor, disco de prata, disco voador. Oh, oh, oh. Não é avião, não é estrela. Aquela é a luz de um disco voador. Disco voador. Oh, oh. Trazendo do céu um segredo, olhando pra mim com um pouco de medo, querendo pular a janela, ligar a vitrola e entrar dentro dela. Disco pirata, disco invasor, disco de prata, disco voador. Então, boy, seu cabelo aparecendo o cara do Red Hot Chili Pepper, cara. Reclamaram porque eu tinha deixado ele em pé. Reclamaram quando eu coloco ele pra frente. Rapaz, eu não sei mais o que eu faço com esse cabelo não, cowboy. Tá meio complicado. E agradecendo aqui a participação aqui do nosso amigo, o cowboy também, Magão, aqui na Rádio Amparo FM, no programa Distorção, trazendo música e informação em pleno domingão. É, a questão, a gente tá conexão Porto de Galinha. Porto, né? De Galinha, justamente. Ah... É um, Porto de Galinha é um balneário lá, né? Aquela velha história. Não. E tem lá a Rádio Porto Mar, grande rádio aí ligada à Rede Abraço de Rádios Comunitárias. E temos o nosso amigo Austin lá, que coordena a grande rádio da Porto Mar FM. Não, lá no distrito de Porto de Galinhas, né? Porque tudo é Ipojuca, né? É, exato. É tudo Ipojuca, né? É, Ipojuca. Ipojuca é o município. Então, e aí... Saudações aí sempre ao pessoal que faz a rádio lá no Litoral Sul, pessoal da Rádio Porto Mar. Mas temos conexão aqui com a galera do Reduto do Rock, né? Temos aqui Charles Cândido também, né? A galera do Reduto, um abraço aí pra Sheila e o Anderson, que estão aí batendo papo sobre Iron Maiden, que daqui a pouco rola. Beleza? Então, eu queria que... Alguma notícia aí, pendentes? Né? Temos o grito dos excluídos na próxima quarta-feira, né? Teremos também shows, né? Né? E manifestações no próximo final de semana. O Bucovina vai tocar no Burburinho no próximo dia 10. Então, fica ligado aí. Então, notícia aí de... E lembrando que... Patrimônio. Tem um aqui rapidinho. Isso. Aqui, ó, Cotidiano. Ativistas pedem mais áreas de lazer para cães no Recife, cowboy. Pessoal que quer sair com seu cão, se divertir, não encontram. Olha aí. O que é que temos aí, Pablito? Pois é, crucifixo da Igreja do Bonfim ameaça cair. O templo do sítio histórico de Olinda está interditado desde 2012 por risco de desabamento. É aquela velha história, são 3 horas e 50 minutos, né? E aqui notícia do patrimônio, né? Lá da cidade, sítio histórico de Olinda, né? É aquela velha história, né? O IPHAN libera verba, as prefeituras às vezes não, né, dão o trato, né, que é pra ser dado, né? E cultura não é só música, nem show, evento, é também o todo, né, o tombamento histórico aí, o arquitetônico. Exato. De uma cidade. Se você for pra Minas Gerais, lá tem toda aquela história lá, do ciclo do ouro, do café. Aqui em Olinda tem quando... capitanias hereditárias e tudo mais. Então, vai estudar história, meu filho. Pare de ver Faustão. Fique de estação. É bem melhor. E quem tá mandando um alô aqui pra gente aqui é a Sara Azevedo, cowboy. Sara Azevedo? É, exatamente, ela que tá lá no bairro do Pina. Pinap, muito tá bom aí. Tá pedindo uma música aqui do... Como é que é, rapaz, que não é esse? Dario Street. Dario Street. É mesmo. Bom gosto aí, ó. Aí, ó. Vindo do litoral sul aí também, né? Centro-sul aí, o pessoal do Pina. E aí, menina dos Pinheiros, como é que estão aí? Rapaz, ela tá dizendo que tá morrendo de rir aqui com a gente, cowboy. Não, o hambúrguer de um real não é, né? Efeito colateral não é. E a Inha, a Mayara Galvão também, aqui um abraço pra... Todas estão convidadas a hoje aí curtir a cubana. Mas já a gente vai dar a agenda dos shows daqui a pouco. Pra você aí que quiser ver a galera que tá lá em Vitória, né? Pessoal que tá lá, vai estar tá no Vira Rock, no Bar Sede também tem show. Então fique esperto aí. Os eventos que estão acontecendo, a gente vai dar o toque. E a Laís também pediu pra mandar um alô aqui pra ela. Ela que tá lá em Barra de Jangada. Laís. Laís, é? É, Laís Michele. Michele. É isso mesmo? Valeu, Laís. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Fique ligado no programa de Distorção. Aqui é bem melhor, cowboy. Olha, acabo de ver que chegou a Estela Nunes aí, Sheila. É verdade? A Estela na área aí, ó. Pernambucaneira. Beleza? Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. O tempo não para, né? Vamos lá. A gente precisa aí que você se, né, se concentre para começar a semana. Porque... né? Faltam ainda 118 dias para acabar o ano. Se você não fez uma coisa boa, né? Pare de se lamentar e vá fazer alguma coisa boa, né? Isso, isso, isso. Vamos lá com o Ramones, daqui a pouco a gente volta. Amparo FM. Free time. Amparo FM ao vivo! É bem melhor, cowboy! Hoje tem cubana, minha filha! E aí, ó, Manuela Ribeiro, um abração aí, de boa! Alexandra Torres também! Johnny Blaze, Carla Nogueira, Lilo Bass, Neto Pontes, Miriam Natália! O Alex Acioli também, cowboy! Bruno Barbosa, grande baixista! Estão aqui na grade, na boa. Temos conexão aqui também com São Paulo, né? Pessoal aqui na conexão. E também o nosso amigo aqui, Magão, que traz aqui, né? As histórias legais de Porto de Galinha aí. Velho, quanto tempo lá já? Um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio lá. E aí, assim, carnaval, ano novo, essas coisas, sempre passando por lá. E aí, sempre turista, tem... Pra quem não sabe aí, pessoal de fora, Porto de Galinhas é uma das praias mais procuradas no Brasil, né? Por estrangeiros, né? Pelos nossos amigos germanos, né? Os germanos é que estão muito lá, viu? É mesmo? O pessoal lá fez um trabalho, uma parceria boa aí com um centro lá que facilitou a vinda dos estrangeiros pra cá. Então, tem muitos germanos lá. Tanto alocados lá trabalhando, quanto turistas. Então, os argentinos estão que estão. Tem gente ocupando espaço dos locais lá também. Tem sim, é porque precisa da língua também, né? É. Então, muitas vezes até... Falta gente no mercado. É, também. Pela também. Capacitação, né? Exato. Cowboy, tu que tá parado aí, cowboy. Porque você não compra umas línguas ali no mercado? Vou fazer bota uma língua postiça, a língua de sogra. Ocupa seu espaço do mercado de turismo, rapaz. Comprar a língua de boi, cowboy, pra fazer um churrasquinho de boi. Língua de boi. E quem tá aqui, ó, falando com a gente é a Júlia Barros. Tá mandando um abração aqui pra o Pablito, pra o cowboy aqui. Opa. A Calguel. Tá gostando da audiência aqui, cowboy. Valeu. E ela pediu uma música. Quem é a Gel aí? É a Luísa Brandão e a Larissa. E a Júlia Barros. Eu não quero esse programa, nunca teve tão feminino, eu vou botar batom. Tá bom mesmo, cowboy. Eu vou dançar uma salsa. Galera, vamos buscar aqui do Skank, cowboy. Skank, beleza, banda mineira aí, na boa. Então, vamos falar nisso, vamos pros shows, né? A gente tem que dar agenda de shows, né? Beleza, é um prazer estar com vocês aí. É sério, galera, é sério. Todo mundo tem direito de ir e vir, né? Dependendo do ladrão, né? Você corre. Mas sempre tem show na cidade, galera. Não reclame, não. Fica esperando Michael Jackson ressuscitar, nem vir um grande show aí que você vai pagar milhões, porque tem show na cidade. Diversão garantida pra vocês, né? E tem aquela galera que compra camarote. Antigamente o camarote tinha um uísque, uma tábua de frios, né? Hoje não. Camarote é só pra você ver o artista de perto. Mudaram o contexto, camarote, VIP, aquela, você se sentia VIP, tinha, né, um status assim a mais, ou então tipo um piquenique no show, né? Mas hoje não, você paga ali tapete vermelho, você paga uma fitinha, uma camisa aí, né? Como é que se diz mesmo camisa? Abadá, né? Na Bahia abadá, é. Né? Num show muito quente é pra abanar, né? Vamos embora aí, Alterna Rock tá rolando nesse exato momento, né? Vamos tentar conexão com o Rock de hoje, ver se ele liga pra cá pra falar como é que tá o show lá. Formação Territorial hoje, Backup 76, né? CMM, Ilia The One, Way of King, Profécticos e 31 Days of Summer. Essas são as bandas de hoje lá na Alterna Rock Festival. No dia 28 rolou também outras bandas, mas hoje essas bandas estão para a sede com acesso gratuito para você aí curtir lá na Rua Tomazina. Beleza? Temos também a Academia do Rock que está rolando nesse exato momento. Beleza? Com as bandas Diablo Angel e Mojica. Beleza? Tudo isso está rolando lá no New Drive-In, lá no bairro do Derby. Fica ligado aí, o ingresso R$10, né? Baratinho aí, né? O preço de uma cerveja, né? Uma cerveja Heineken, isso aí é isso. Manuela Ribeiro, minha filha, salve, salve aí. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Quem tá ligando? Escutando vocês e oi. Quem será? Então, vamos embora de música, Maracatu de Tiro Certeiro com Chico Sainz, daqui a pouco a gente volta. Urubu cevando a situação, uma carraspana na putrefação, a lama chega até o meio da canela, o mangue tá afundando e não nos dá mais trela. Cheira sangue, quando o gatilho é do frio, quando que tá na mira, fumou, depois certeiro. O sol é de aço, a bala escaldante, tem gente que é como barro, e ao toque de um aço quebra, outros não, ainda conseguem abrir os olhos, e no outro dia se beber. Mas comigo é certeiro, meu irmão, não encosta em mim, e hoje eu não tô pra conversa. Seus olhos estão em brasa, um passando, não fica calma não, arma não, não fica calma. As balas já não mais atendem ao gatilho, já não mais atendem ao gatilho, e já não mais atendem. Porque é de tiro certeiro, como bala que já cheira sangue, quando o gatilho é tão frio, quando quem tá na mira, fumou, e foi certeiro, assim foi, ó. Amparo FM. Hey baby, vocês já ouviram aí grande clássico aí do Iron Maiden, The Heaven the Man Do, beleza? Rolou também Maracatu do Tiro Certeiro, versão demo antes da gravação, com Chico Sainz aí, né, sendo pirateado ao vivo. Sim. E aí, Fábio, um abração aí na boa. Take it easy, Cowboys, beleza? Tamo na conexão aqui. Sacando o som, né? Tá em Ouro Black aí, na boa. Ouro Black é qual? Argentina ou Ouro Black aí, já tomável? Manda um alô pra galera da Vila Jamaica, Cowboy. Vila Jamaica, na manga. Jamaica. Reduto do Rock, um abração aí pra galera aí. Estela Nunes, Sheila, Anderson, né? A Manu e a Dani, beleza? Beleza. E a galera aí, o Marcos, o Gabriel Lobo, todo mundo aí que faz aí a conexão. Mandou um alô que acabou de chegar aqui o na Vanderlei. Conexão, Cowboy. O Victor. Beleza. Victor. Curado 4, tá morando agora no Curado 4, Cowboy? Quem? O meu amigo Fábio. Eita. Poxa, vai longe, hein? Logo ali no Curado. É, já tá vendo em Guararapes. Conterrâneo. E quem tá na sintonia também é o Victor Reis e a galera lá do Totó, Cowboy. Beleza. Os Cowboys lá, tudo na sintonia. Rock aqui. Na veia também na conexão aqui. Ronaldo Melo, pessoal aqui. Grande Alisson. Ricardo Carvalho, Ronaldo Melo. Rony. Beleza, Alessandro. Então, Fábio, valeu. Fábio Arandas, um abraço aí. Tá batendo muito ainda, meu filho? Como é que tá a bateria? É. Aí no Curado é massa? Aí é frio pra caramba aí, ó. Cai raio com sua porra aí no bairro do Curado, rapaz. É isso. Conheço um cara que já teve dois PC aí estourados. É o lugar raio. Onde ninguém fica doente, Cowboy. É o Curado, todo mundo é Vamos curado. Vamos lá pra notícias do momento aí, JC aí. JC do comércio aí, como é que é? Pois é, notícia. É. Primeiro túnel ferroviário do Brasil ameaçado por ocupação irregular. O túnel do Pavão, o primeiro a ser construído no país para as viagens de trem, está servindo de moradia numa ocupação irregular. O túnel fica no Cabo de Santo Agostinho, o município do Grande Recife, entre Charneca e Mercês. Túnel do Pavão, ó. É... perigoso, hein? Pavão por aí, ó. E lembrando que tem uma feirinha cultural, Cowboy. Aonde? Chega a sua sexta edição lá no Poço da Panela. Tem nome essa feira? É exatamente. Feira Cultural. Tá muito solto. Tem que amarrar aí. Beleza, salve, salve aí. Então, meu amigo Magão, são 4 da tarde, 21 horas. Um abraço pra Humberto Holanda aí, que tá na conexão. Beleza. É... você que tá lá no Pão de Galinha sempre, como é que é a questão cultural assim? Não acontece nada, ou acontece, todo mundo lá comendo galinha, como é que essa coisa? Só chega, bate, come o peixinho ali, mergulha, muito tranquilo. A violência, como é que tá a violência também lá? Não, a violência é muito pouca, graças a Deus, realmente não tem violência. E o aspecto cultural é... bastante, é considerável. Inclusive tá sendo realizada agora a Flipo. É, a Flipo. A Flipo tá sendo realizada lá em Porto de Galinhas. Eu até pensei, falei, Magrão vai me falar da Flipo aqui, eu acho. Mas me diga, existe a vida noturna, como é que tá? Tá, ela anda bem, né? Todo mundo fala que a crise diz que, né, corte os supérfluos, né? Não saia, né? Como é que tá essa questão? Não abateu, né? Olha, meu querido, desde o Império Romano o negócio é o seguinte, é pão que todo mundo precisa comer e circo, meu velho. Então, nunca vai deixar de ter a night lá, não. O pessoal vai pra lá pra se divertir. Entregou o jogo! entregou o jogo. Não, as noites lá são muito boas. Inclusive, assim, como tem muito turista, pessoal que gosta de gente nova, você vai numa segunda-feira lá, numa quarta-feira lá pra um forró, você vai encontrar uma turma. Se você for na outra quarta-feira, já é outra turistada. Então, pra quem gosta aí de pegação, de curtir gente diferente, é bem recomendável, viu? É o mercado. É uma diversidade. Supermercado da vida. Amparo FM no programa Distorção. Aqui é bem melhor, Cowboy. Manda um alô pra galera lá do Totó, que está aqui na conexão com a gente, o Victor Reis, o Adriano Gomes, o Adalio Xavier também que tá na sintonia aqui. Galera, sejam bem-vindos à nossa programação. Final do ano vai ter show do Black Sabbath, né? Turnê final aí no Brasil. Uma das bandas que vai abrir pra eles é o Rival Sons, né? Pouca gente conhece, mas uma grande banda. Com vocês agora, Rival Sons com Pocket Full of Stones. Agora! 4:23. Social pollution taking over your mind. Communication noise. Amparo FM ao vivo aqui, estamos no nosso último bloco de distorção, né? São 4 da tarde, 35 minutos. Eu queria dizer para todos e todas que é um prazer estar com vocês. As meninas aí são, sempre serão bem-vindas. E aí, que elas façam, né, um zap aí do Distorção, né? Distorção Meninas! É. Enrolado, Xavier! Na conexão também. Beleza. Na nossa programação. E se você tem alguma pauta, alguma informação, manda aqui pra gente, do seu bairro, da sua comunidade, pra gente informar. Algum evento também no, da sua rua, do seu bairro, que está acontecendo nesse exato momento, pode ligar aqui pra gente pelo telefone 3244-2157. Dê sua informação, contribua, faça parte da família Distorção Cowboy. É isso aí, um abraço pra Sheila, que esteve com a gente aqui o tempo todo, aqui do Reduto do Rock. E ela vai ter que trabalhar, né? Vai dar seu plantão lá no posto médico, sei lá, hospital. Mas um abraço aí, Sheila. Bom começo de semana pra você aí, né? Todo mundo que tá ouvindo aí, se manifeste, né? Aí, Rico! Tá, alô, tomando, Rico! Tá tomando o quê, meu filho? Grande Rico, rapaz aqui. Fábio Arandas, meu filho, como é que tá aí o Curado 4? Você era de Ouro Black? Tá fazendo o quê, Curado 4? Fabiana Oliveira! Aqui. Salve, salve! Mais uma pergunta aqui pra você, meu querido Magão. Você falou que uma banda mexeu com você, que foi a Sob Efeito. Como é que história foi essa, né? Aê, Jairo Barbosa, meu filho. Um abração aí, ó. Galera aí do programa Pedra. Ouvinte aqui, o Magão. Cowboy, Magão, mas é Cowboy. Essa questão aí, ouviu a galera do Sob Efeito. Como é que foi essa emoção aí? Conta aí. Olha ali. Realmente foi emocionante, gostei muito da qualidade de som da banda, tem uma música deles que eu gosto muito, inclusive quis pedir aqui pra Rádio Amparo tocar a música do Sob Efeito, certo? Tô vendo aqui uma camisa muito bonita, que também tô querendo comprar a camisa da banda Sob Efeito, e é isso aí, dentro da linha da proposta da rádio, né, divulgar as bandas daqui, da região, e tá aí, ó, a rádio angariou mais um fã. Mas tem qualidade também, né, Cabo? Precisamos só exportar algo que é de fora, e ver uma cultura tão rica aqui em Peixinhos, Olinda, e a gente mostrar um trabalho que está envolvido, e o pessoal aqui tá ligado nessa essência da ciência, da cultura. Fala nisso, um abraço pro pessoal do Natora, né? Parece que Natora esse mês sai, viu? O pessoal aqui tá na resistência, sempre mostrando Festival um trabalho Natora. E mostrar que temos qualidade, temos musicalidade, temos cultura, e só informar e só comunicar, não é isso não? Pois né? Pois é. Então, mas é sempre um prazer aqui dividir esse espaço com vocês, né? É, a gente não é youtuber que o pessoal ficava pedindo, né? Manda aí um like, manda aí, né? Um joinha. Mas a galera do YouTube é massa também. E o nome é muito bom, viu? Sob Efeito. Não sei quem foi que fez isso aí não, mas a proposta de marketing aí tá show de bola. O nome é bom. Olha aí, ó. Né? Nem baby. Então, a pedidos, Cowboy. Vamos lá. Olha aí, Humberto Holanda. Salve, salve, né? Aí, Humberto Holanda. Então, salve, salve aí pra galera aí. Jânio Macedo, Bruno Barbosa, Uar Silva, Fabiano Oliveira, Manuela Ribeiro, Felipe Andrade, a galera do Natora Festival, o pessoal da Coletânea Cena Recife. A galera hoje tá meio parada, acho que tá tudo bebendo. O pessoal tá meio sumido aqui. O Admilson Lins, né, o Alejandro Vargas. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. É, o pessoal do Reduto aí, ó. É. Um abraço aí pra galera do Reduto. Um abração aí, ó. Sheila, Rafael Lenin. Quem também tá na sintonia com a gente é Estela Nunes. É a Cristina Silva, qual e a Alexandre, quem? A Cristina Silva tá na sintonia com a gente, ela que tá lá de Pontezinha do Cabo. E pediu uma música aqui. Daqui a pouco a gente toca essa música dela. Ela pediu um brega aqui, um Valdir Soriano das Antrovas. Ô, massa, Valdir que é carregado. Pediu aqui, então, a pedidos. Carregado. Vamos tocar. Valdir Soriano. Bora beber, Rico. Alô, alô pro Rico, grande Rico, parceiro. Final de semana as pessoas costumam, né? Buscam se divertir, relaxar, né? Mas a galera, olha, você que tá ouvindo aí, entenda uma coisa. Você é livre pra se divertir, se embriagar. Ocupar espaços. Se for beber... Não dirija. Se for beber... Me chame. Né? Chame os cowboys. Beleza. Primeiramente a vida, né? Depois a diversão. É verdade. Fica assim. Você fica sabe, ligado. Porque se perder a carteira, meu filho, é R$2.000 de multa. Serve não, viu? Serve não serve. Então bora se ligar aí. Vamos de música. Daqui a pouco a gente volta aqui com a galera do Sob Efeito, né? A pedidos aqui, na boa. Vamos de Beatles. Não, Beatles não, né? Tem uma banda aqui de metal pra galera daqui a pouco também. Vamos com Guns N' Roses, né? Que tá aí com a formação quase original, né? O Slash voltou. Daqui a pouco a gente volta. Tem homenagem aí à Cidade de Paraíso, lá, né? Ponte de Galinhas. Ponte de Galinhas. Cidade Paraíso, né? Realmente, salve, um paraíso. Salve. Depois a gente conversa. Eu da Paradise City. É isso aí, são 4 horas e 52 minutos. Vocês ouviram aí a banda Selvageria com Metal Invasor. Também aí com Guns N' Roses com Paradise City. Na reta final de mais uma distorção, a reta agradece aí toda a sua paciência, congruência, né? Eficácia, né? Pela escolha. Todos os cowboys, né? Todos os, as cowgirls. Aqui no Distorção. Quem tá aí, cowboy? Quem tá aí, ó, quem tá aqui, ó, acabou de falar comigo aqui, que foi a Ana Rodrigues, a Yala Ruana, aqui sintonizado, pediram a música do Skank, e também pediram aqui, ela tá perguntando se pode pedir mais outra. Claro! É o... Ah, bota na fila! Ela tá pedindo uma música aqui do Green Day. Green Day, né? Tá, é... beleza! Daqui a pouco a gente toca. E mandar um beijão aqui também pra Clarice Flor. Ela que tá na sintonia também, cowboy. Não, é aquela coisa que eu tô falando, né? Hoje tá sendo interessante, porque eu acho que depois do talvez o que tava o impedimento era o problema de Dilma. Todo mundo tava olhando pra Dilma lá, negócio do impedimento, né? Tava todo mundo preocupado. Parece, né? Parece. Mas falando sério, é importante você se comunicar. O programa de instrução, ele abre esse leque. Temos aqui um ouvinte, que é o nosso amigo Magão, que está aqui se deleitando, né? O fato maior é saber que ele, né, se colocou como uma pessoa que estava órfão de rádio, e a gente resgatou isso nele. E é muito, muito gratificante. Gratificante isso, porque a gente despertou nele a vontade de ouvir rádio novo, né? Ele aqui relatou isso. Então aí tem, nessas tecnologias novas, muita gente, né? Tá. Não busca mais ouvir rádio. Exatamente. O pessoal tá muito aí focado em internet, se alienando muito, mas nunca vai morrer. Espero que nunca morra. É uma fonte de diversão muito boa. Eu mesmo gosto muito. Principalmente agora com essa oportunidade da interatividade, eu vejo aqui o pessoal participando da rádio, né? Como nunca antes. Então, é por aí mesmo, é muito bom. Muito gratificante. Cadê a gostoso. Menina do hambúrguer aí? Do hambúrguer? Cadê a Fabiola? Fabiola! Ela não terra... sabe do hambúrguer barato. Ela mora no bairro e não sabe a terra do hambúrguer barato. Não é hambúrguer de barata, é hambúrguer barato. Pra quem não conhece, fica lá no bairro do Engenho do Meio, próxima praça. Ah, mata fome, pô. Hambúrguer de 1,50. Hambúrguer de siri. Mas é sério. Tinha um vigilante lá no Inês Andreava. Aí ele questionando, né? Esse hambúrguer é bom mesmo. Ele pegou lá. Porque até o preço, a pessoa. Aquele velho. Porque a gente tá acostumado o quê? Que o barato não é bom, entre aspas. E o caro é bom, mas isso pode ser relativo. Né? Que mas, acaba de entrar salve, aqui, salve. Amanda Alheiros, cowboy. Poxa, legal, Amanda. Aqui, ó, o Joandi também, o Kleber, aqui sintonizado, todos ligados aqui no programa de Distorção. Dá um abraço aí pra galera do Mimirim, Caixa d'Água, o pessoal da Brigada Hip Hop, né, o pessoal da Abraço, o Rei de Abraço de Rádios Comunitárias, né, todo mundo aí que faz a Rádio Amparo, beleza? Uma boa tarde, são 16 horas e 56 minutos. E o que é que temos aí, Pablito? Temos alguma coisa? Essa banda sob efeito aí, daqui de Peixinhos, diretamente para o mundo. A colega minha também escutou lá na Alemanha, acabou a Elisa e a Dani. A Dani que está lá com a galerinha lá na Avenida Conselheiro Aguiar Lopes, Caxangá. Caxangá, Ela que está com a galerinha aqui, ó, ouvindo. E também tem a Dani Damasio, que está lá com toda a equipe também, com a Neva, a Girlane, o Dé e a Jane. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E também aqui, ó, a Paola Ferreira, lá do Free Pop, cowboy. É o Free Pop, pá! Lá do Free Pop, aqui, ó, na comunicação aqui com a gente. Ela tá mandando um abraço aqui pra galera do Distorção. Dizendo que tá muito bom, tá muito legal. E ela tá pedindo uma música aqui da Alanis Morissette. Daqui a pouco a gente toca. A tarada da Alanis Morissette. A Paola Ferreira. Um abraço a ela que está lá na Várzea, lá no campus da UFPE. Tá lá também, aí tá presa lá? Ela tá, ela mora lá, cowboy. Mora lá, né? Ela tá fazendo algum curso aí de prisão, é aquela coisa. Ela mora lá. Quer curso de campo, prisão, né? O cara tem que ficar dentro de um sistema lá. Casa dos estudantes. Casa dos estudantes. Oh, é essa prisão mesmo? É isso mesmo. Amparo FM no programa de extorsão, aqui é bem melhor. É porque a gente só fez curso técnico, tá ligado? O pessoal é mais sofisticado, a gente tem que ficar trancado. Eu tava no curso, pô, eu tava no curso de 6h40. Aí, se comeu, comeu, não comeu, comeu mais. Saía 10 da noite, lá no IFPE, que era, na época era o Cefet. 2002, 2003. Aí, doido pra ver as meninas não podiam ver a gente e tal. E chegava atrasada e tinha que pegar o assunto. E ensino técnico é massa porque, assim, os professores se empenham e é trabalho, é seminário, é apresentação, é pesquisa, é aula de campo, é diabo. Vamos de música pra terminar esse programa daqui a pouco, né? Hoje tem o quê? Cubana. Cubana. O pessoal fica perguntando o que é cubano. Vamos embora com Era Legal, sob efeito aí a pedidos, nosso amigo Magão aqui, ó. Na boa. Amparo FM. Pensava que todo mundo era legal. Era legal, era legal, era legal. Mas hoje em dia vejo todo mundo assim passando mal. Passando mal, passando mal, passando mal. Se você não aguenta tomar uma toda, tome meia. Só tome meia, tome meia, tome meia. Se você não aguenta fumar uma toda, fume meia. Só fume meia, fume meia, fume meia. Nem sempre era legal, mas hoje estou passando mal. Nem sempre era legal, mas hoje estou passando mal. Havia um tempo em que eu pensava que todo mundo era legal. Era legal, era legal, era legal. Mas hoje em dia vejo todo mundo assim passando mal. Passando mal, passando mal, passando mal. Você não aguenta tomar uma toda, tome meia. Só tome meia, tome meia, tome meia. Se você não aguenta fumar uma toda, fume meia. Só fume meia, fume meia, fume meia. Naquele tempo tudo era legal, mas hoje eu tô passando mal. Naquele tempo tudo era legal, mas hoje eu tô passando mal. Era legal, mas hoje eu tô passando mal. Naquele tempo tudo era legal, mas hoje eu tô passando mal. Tudo era legal, tudo era legal, tudo era legal, tudo era legal. E aí galera, terminando mais um Distorção, hoje foi muito massa, agradecendo a todo mundo aí, a importância de ter vocês com a gente, e só lembrando que pra semana vai ter mais, daqui a pouco os meninos vão começar aqui o Conexão Alternativa, né, na mesma linha, mesma vibe, desejar a todos aí um ótimo, né, começo de semana, tem um feriado básico, né, feriado aí pra quem não gosta de trabalhar, né. Feriadinho. Meu aniversário é dia 7 de setembro, então eu vou estar trabalhando, né? Mas dia 6 eu desconto. Beleza? Então, são 5 da tarde, 9 minutos. A gente vai terminar o programa aqui, mas dá continuidade com o pessoal do Conexão Alternativa aqui, Pablo Henrique e o Arthur Felipe. Isso, beleza? Isso. Foi uma ótima tarde de domingão, né? Sem o chato do Faustão. Com vocês aqui, né, na sopa. E o Magão, né, aqui, primeira vez aqui, inusitadamente, né, não tinha marcado nada, ele veio aqui na surpresa, né. Inopinada. É aquela coisa, é um ouvinte, eu acho que o ouvinte é tão qual importante como a banda que dá entrevista, né? Porque é ele que alimenta-se de música, é ele que busca isso. E o Magal aqui é um exemplo ímpar, né? E que pode ser plural, se você que tá aí ouvindo querer ser. Hoje a galera do Reduto aí tá firme e forte, ouvindo Distorção. A galera do Rock na Veia, lá da Jana Bezerra, tá sempre com a gente também. Tem o programa Pedra, todos os músicos de bandas aí, amigos do programa aqui, que fazem, dão força pra gente continuar. Então, foi um prazer estar com vocês. Aqui o pessoal do Conexão Alternativa vai entrar no ar. A gente termina mais um, né? Olha, Distorção. Queria mandar um abraço, posso? Pode, cowboy. Pronto, queria mandar um abraço aí de coração para todos os ouvintes aí da Rádio Amparo. Porque... assim como você! Exatamente, tô me auto-abraçando, né? Mas de coração aí pros ouvintes que realmente fazem, contribuem bastante para a coisa aqui acontecer e que continue aí nessa vibe, porque a coisa é boa mesmo. Então, um abração aí para todos vocês. Valeu, meu querido. Aí, valeu, Magão! Então, já que o Aerosmith vai tocar aqui, né? Acho que é o dia 21 de outubro em Recife, o Aerosmith, se vir, né? Vai aqui fechar com chave de ouro sua carreira de mais de 40 anos. Então, já mandou tudo? Vamos aí com o Gene Garagan, né? Genes tem uma arma, né? Fechar a Distorção de hoje, um abração aí, galera. A gente continua aqui com o pessoal, né? Conexão Alternativa, fazendo aqui muito som, né? Misturado pra vocês. Fui! It's the sound of my gun. Oh, honey, what have you done? Oh, no, it's the sound. Sun. What did her daddy do? What did he put you through? They say when Janie was arrested, they found him underneath the chain. But man, he had it coming. Now that Janie's got a gun, she ain't never gonna be the same. Just begun. Everybody is on a run. Tell me now, it's untrue. What did her daddy do? He jacked a little bitty baby. The man has got to be insane. Lightning and the thunder knew that someone had to stop the rain. Galera, está iniciando aí mais um programa pra você aqui da Rádio Amparo. Eu aqui, Arthur Felipe, junto com Pablo Henrique, nas comunicações aqui hoje, dando continuidade aqui ao meu amigo, meu brother, o Magão, e o cowboy Alexandre Roy aqui na interação. E pra iniciar aqui o programa Conexão Alternativa, vamos de música, né? A pedidos aqui, ó, você que quer ouvir, liga aqui pra mim pelo 3244-2157, dê sua programação, fale o que é que você tá fazendo nesse exato momento, o que é que você vai fazer? Tem algo pra fazer? Vai curtir, vai ocupar os espaços? Ligue seu smartphone, conecte e é agora pra moer. Vamos lá, Pablito? É isso aí, pare de assistir Dança dos Lascados. Calma, cowboy, acontece. E pra iniciar, vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Né? Pois é, vamos em música com Legião Urbana, Meninos e Meninas. Quero me encontrar, mas não sei onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre. Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente. Estou cansado de bater e ninguém abriu. Você me deixou sentindo tanto frio. Não sei mais o que dizer. Te fiz comida, velei teu sono, fui teu amigo, te levei comigo e me diz pra mim o que é que ficou. Deixa ver como viver é bom. Não é a vida como está, sim as coisas como são. Você não quis tentar me ajudar. Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado. Acho que o imperfeito não participa do passado. Troco as pessoas, troco os pronomes. Preciso de oxigênio, preciso ter amigos, preciso ter dinheiro, preciso de carinho. Acho que te amava, agora acho que te odeio. São tudo pequenas coisas e tudo deve passar. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. É isso aí, galera, uma ótima tarde pra vocês. Sejam bem-vindos ao programa Conexão Alternativa, trazendo pra você as grandes músicas da alternativa, né? No caso do seguinte, se você quer escutar um coco, um samba, um maracatu, um frevo, estamos aqui abertos pra isso. Até um brega, pode ficar à vontade. Aqueles brega mais românticos, que tocam os corações. E falando aqui com a minha amiga lá de Pau Amarelo, Cowboy. Ela que está ouvindo a gente aqui. Quem é? A Beatriz Leal. Valeu, Bia, obrigado pelo carinho. E ela pediu uma música aqui de Lia Tamaracá e pediu um coco de Dona Selma. Vai rolar aí, Lia Tamaracá, com a música Dança do Povo. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas pra você. Vamos lá. Valeu aí, Bia. Cinco e trinta e três. Ciranda é uma dança do povo. Pernambuco é original. Quando o conjunto toca a melodia, o povo vem participar. E de mão dadas formam logo uma ciranda. E começa a ciranda. Que coisa linda, que coisa bela. É ver o povo participar. Que coisa linda, que coisa bela. É ver o povo participar. Ciranda é uma dança do povo, em Pernambuco é original. Quando o conjunto toca a melodia, o povo vem participar. E de mão dadas formam logo uma ciranda, e começa a ciranda. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Coisa linda, que coisa bela, é ver o povo. As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui. Amparo FM. É. Aqui, na conexão alternativa, para você aqui diretamente dos estúdios da Rádio Amparo FM e também através dos nossos aplicativos, ouça a nossa programação, iniciando logo cedinho aqui com o Luiz Carlos, depois vem o programa Show da Manhã com o Wagner Souto e toda aqui a equipe Show de Bola, depois o almoço musical, fica ligado depois também o Paulo Jorge Comunica e depois a Belinha e logo após fechando o Caldeirão Musical. Essa é a nossa programação, fica sintonizado, ligado, que aqui é música, informação e cultura. E mandar um abraço aqui pro Tetinho Alex Cowboy, ele que está ouvindo a gente aqui, tá pedindo uma música aqui, como é que é, rapaz, a música da Leandro, como é que é? Oh boy, você Leandro tá com... Leal? Você tá com problema de olho. Não, olho, porque ocular. A letra aqui é meio complicada, cowboy. Leandro ele... Leal é uma atriz. Ele mandou isso aqui, né? Vamos ver aqui. Tá pedindo pra tocar ela, né? Não sei quem é. Eu acho que deve ser algum MC, amiga dela, não sei. Mas voltando aqui, ó. Um abração também pra Mona Lisa Morim, sintonizado aqui com a gente. E o Renan, e a Lili da Toic, todos três aqui conectados aqui na nossa programação. E lembrando que hoje também, você aí que quer se distrair, se divertir, tem a feira lá no Poço da Panela, a sexta edição, que vai, além de comidas típicas, você pode conhecer a arte e a cultura voltada aos bonecos de Caruaru, cowboy. É isso aí, ó. O Caruaru tá andando por lá? Tem os bonequinhos lá, esse boneco de barro. É, então, exatamente. Boy, é aquela vai pedir a esmola aí, não, pedir o skunk, né? É, skunk também. Tá. Amparo FM no programa Conexão Alternativa, na sua Amparo é bem melhor. Vai o skunk da menina aí, ó. Daqui a pouco a gente volta. 98.1 A mais ouvida. E você não precisa ouvir mais nada. 5:45. O mais fala pelo amor de Deus, o mais fala meu por caridade, o mais fala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina, tem gente só pedindo. O mais fala pro desempregado, o mesmo abrirá pro preto, pobre e doente. O mais fala pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Ele que pede, eu que dou, ele só pede o ano 1990 e tal. Eu tô cansado de dar esmola, qualquer lugar que eu passe, é isso agora, vá! O mais fala pelo amor de Deus, o mais fala meu por caridade, o mais fala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina, tem gente só pedindo. O mais fala pro desempregado, o mesmo amanhã pro preto, pobre e doente. O mais fala pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Eu tô cansado, meu bonde da esmola, essa conta miserável na lareza. Se o país não for pra cada um, pode estar certo, não vai ser pra nenhum. Não vai não. No hospital, no restaurante, no sinal, no morumbi. O pai, o filho! Menino me vê, já começa a pedir. Uma escola que segue o que o menino entrou da esquina. Tem gente só pedindo. Olha o birimbau mineiro aí, rapaziada. Segura aí. Cinco e 48. 3244-2157. É, galera, a pedidos aqui, ó. Tocamos a música do Skank. Mandar um abração aqui pra minha Fernanda Cowboy. Ela que está ouvindo a gente através do nosso aplicativo lá em Nazaré da Mata, Cowboy. Obrigado terra pela... do Maracaxu. É, exatamente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Sintonizado aqui na Amparo 98.1 é bem melhor. E vamos no último bloco, na última parte aqui, para encerrar o Conexão Alternativa, desejando a vocês uma boa tarde, um bom início de semana, e vamos de busca a pedidos aqui, ó. Toca Green Day, Cowboy. Beleza. Galera aqui na sintonia, ouvindo a melhor. Quem é, danada? A Inha Fernanda, lá de Nazaré. Nazaré? É. Poxa. Ela também tá presa na faculdade, não. Tá, não. Vamos lá com Trotty Again. 5:51. Spirit of your soul. time to live and let die. And you can't get another try. Something inside this heart is dying. You're in ruins. Agradecer a companhia e o carinho de cada um de vocês que ouviram a gente até agora, até às 6, com muita música e a pedidos aqui, ó, fazendo essa interação, essa comunicação e informação para cada um de vocês. Obrigado a cada um e desejo a você muita paz, muita energia positiva, muito amor, muitas felicidades. E aí, ó, se você for sair, for se divertir, se for beber, galera, beba ligado, não vacile, que o mundo não está para brincadeira. E se for beber, se for pegar o veículo, deixa lá no cantinho, fica ligado, preste atenção. E manda um abração pra toda a galera lá do Cabo de Santo Agostinho. A galera lá que tá, acabou de me informar que tá tendo até agora, tá tendo a passeata da diversidade, cowboy. A galera lá muito louca. Todo mundo lá viajando. A galera todo lá, mundo que quer Skol Beats. É, raciocínio, né? Quem tá lá é o Henrique Cael, Gustavo. E quem mais? E a Daniele Souza. A galera lá nos smartphones curtindo e sacando aqui a programação. Vamos soltar a história lá. Mandando um alô que estão já caminho pra Gaibô, né? Exatamente, cowboy. Então, quero desejar a vocês muita tranquilidade aí nessa semana aí, ó, que vem acontecendo muitos altos e baixos, tanto na política, tanto na vida de cada um de vocês aí, ó. Pense consciente, faça o bem, procure passar o bem, dá toda a energia positiva, que isso o bem retribuirá a você. E mandou um alô aqui pra galera do grupo Vai Salvar, cowboy. Cadê Messinho? Cadê Messinho? Aqui, ó. A galera aqui, ó, sintonizada aqui com a gente também. Valeu, agradecer a cada um de vocês. E lembrando que próximo final de semana tem mais. Fica ligado aí durante no nosso final de semana e durante a semana toda a nossa programação aqui da Rádio Amparo, que é uma programação cultural voltada pra informação e pra não alienar você. Pra lhe informar e lhe educar com coisas boas e principalmente, né, com o que é bom, com o que faz bem a alma, a vida, o coração, música. Então, galera, tchau, tchau, obrigado pelo carinho, pela audiência, até a próxima, fui! Valeu, pessoal, e então, agradecendo a audiência aí nos programas Distorção e Conexão Alternativa, e no sábado tem mais. É isso aí, galera. A partir das 2 da tarde... Então, com Jenny Joplin, a gente termina mais uma, né, maratona musical aí. Fica a mensagem de uma ótima semana. A gente se encontra para a semana de boa, né? De boa, né? A vida continua. E Magão, valeu aí a presença. Valeu, Magão. Valeu. Exatamente aí, né? Agradecer aqui, ó, dei uma palavra aqui, nosso amigo Magão. Eu que agradeço essa oportunidade única de poder estar aqui convosco, certo? Fico muito feliz e um bom final de semana aí, restinho de final de semana para todos os ouvintes, tá ok? Um abraço. Valeu, galera! Pois é, pois é. Então, Jenny Joplin aí a gente termina. Ball in the Chain aí, um bluesinho carregado para você ficar, não ficar parada. Beleza? Tudo de bom. Valeu, Magão. Valeu, Arthur. Valeu. É difícil a gente estar junto, mas ficamos. Vamos lá. E vamos pra Cubana! Vamos embora! Amparo FM.